bem em frente à ribanceira, uma cruz a gente vê. Quem ficou foi a Rosinha, que é cabrocha de alta linha, que nos olhos tem seu não sei quê. Numa linda madrugada, ao voltar da batucada, pra dois malandros olhou a sorrir. Ela foi-se embora e os dois ficaram, dias depois se encontraram pra conversar e discutir. Lá no morro, uma luz somente assim, era a lua que tudo assistia. Mas quando acabava o samba, se escondia. Na segunda batucada, disputando a namorada, foram os dois improvisar. E, como em toda façanha, sempre um perde e outro ganha, um dos dois parou de versejar. E, perdendo a doce amada, foi fumar na encruzilhada, ficando horas em meditação. Quando o sol raiou, foi encontrado na ribanceira, estirado, com um punhal no coração. Lá no morro, uma luz só meia via, era o sol quando o samba acabou. De noite não.